sim, vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo, fica, amor. Não, não vá, fica aqui, porque te amo. Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo, fica, amor. Só você não vê que gosto de você, te gosto demais, sozinho. Calcinha preta. E lá na Fox Media, para o empresário de Assis, alô Felipe. Vamos falar de amor. Alô, doutor Rafael. É pra você, alô Betinho.